chillin'. Tudo que eu faço parece que mexe contigo. Por bem ou por mal, eu tenho que tá com tudo feito até domingo. Por isso que eu digo que eu não consigo ter uma pessoa dessas comigo. Gata, só que depois eu já me contradigo, porque não consigo ser só teu amigo. Se possível, chora. E eu nem pensava que tava correndo perigo. Mas ela sabe para que garotas eu ligo. Somos amigos, bem mais que isso. Pode falar que temos um compromisso, porque sei que tu quer um Harry Potter e eu contigo na cama sei dominar os feitiços. Chillin'. Toda princesa tem veneno, por isso vou logo te dizendo que se eu não voltar, não é porque eu quero, eu não tô podendo. Parece mentira, tão me falando que ela é vampira, mas não me incomoda. O que me incomoda é toda essa roupa, então tira. Baby, tu vai querer outro que eu sei. Gata, não mente, vai me deixar. E quando provar, outro cara vai falar que se arrepende. Vai querer voltar, te conheço bem. Eu sou o único cara daqui que te entende. E em vez de aceitar, voltar com a boca na boca de outra bem na tua frente. Oh, yeah. Mas eu não posso ser perfeito, não. Nem fazer tudo do seu jeito, yeah. Porque quando eu tiver solteiro, tu não pode reclamar dessas garotas que eu beijo, baby, yeah. Mas eu não posso ser perfeito, nem fazer tudo do seu jeito. Porque quando eu tiver solteiro, tu não pode reclamar dessas garotas que eu beijo, baby. Tudo que eu faço parece que mexe contigo. Por isso que eu digo que eu não consigo ter uma pessoa dessas comigo. Gata, só que depois eu já me contradigo, porque não consigo ser só teu amigo.